Sou inquieta, áspera e desesperançada. Embora amor dentro de mim eu tenha, só que eu não sei usar amor, não. Às vezes arranha feito farpa. Se tanto amor dentro de mim eu tenho, e no entanto eu continuo inquieta, é que eu preciso que o Deus venha. Pessoa que vive, e a única coisa que me espera é exatamente o inesperado. Mas eu sei que vou ter paz antes da morte, que vou experimentar um dia o delicado da vida. Embora amor dentro de mim eu tenha, só